avisou o despertador. Veja como Deus é bom, agradeço ao Senhor. Mas um dia todo meu corro atrás do progresso. É a arma do sucesso. Confesso que um dia quis jogar tudo pro alto. Não construo, bato no peito e falo, vou morrer feito um homem e não como covarde. A vida tem feridas, nossa, como arde. Não foi fácil até aqui, o caminho tá andado. Uma rapa de aliado, castelo é de aço, não pode ser de areia. Pé no chão ou então vira sereia. Tem beleza por fora e é puro por dentro. Chove lá fora, eu me molho e aguento. Seguro os B.O. ou agora se sufoca. Quando a gente chega num momento crucial da vida, o amor e a paixão acabam virando a solução. Se você acha que o problema já não tem saída, a resposta se encontra através de uma oração. A luz se acendeu, eu enxergo colorido. Eu sei que tem alguém atendendo meu pedido. Então eu não sou quadrado, eu adianto o lado. A receita perfeita de um vagabundo nato. Se eu ficar parado, quem que vai correr por mim? Abel foi morto por Caim, amor HP. Amém, seja amado. Duas almas no meio de um mundo penado. Se você quer fazer, vai te fazer bem. Vai em frente, você não deve nada a ninguém. O caminho é estreito, individual. O bem é o bem, o mal é o mal. A tela é a tela, real é real. Começo, início, metade, final. Veja como Deus é bom, agradeço ao Senhor. Mas um dia todo meu corro atrás do progresso. É a arma do sucesso, do sucesso, do sucesso, do sucesso, do sucesso. Quando a gente chega num momento crucial da vida.